Então, uma boa noite a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. É uma alegria estar sempre nesta casa, porque sentimos aqui o acolhimento, o envolvimento amoroso dos benfeitores espirituais. E sentimos que aqui é um ambiente que nós podemos falar do Evangelho de Jesus com muita tranquilidade. Nós vivemos num país muito abençoado por Deus, porque nós podemos exercer a crença que nós quisermos. Podemos estar livremente reunidos, sem preocupação de ocultar as nossas crenças, de dizer que acreditamos nisso ou naquilo. E nós esquecemos muitas vezes de agradecer a Deus essa oportunidade tão bendita, que é vivermos num país que temos liberdade religiosa. Existem várias partes do mundo em que as pessoas não podem dizer no que acreditam, não podem dizer o que pensam, porque elas vão ser punidas por isso. Então nós temos que agradecer essa oportunidade bendita. E temos que agradecer também pela bênção que nós temos da doutrina espírita. Jesus disse que ele mandaria o Consolador e assim o fez. No século XIX, com as revelações dos Espíritos, nós recebemos aquilo que Jesus disse, que o Consolador viria para trazer novos conhecimentos. Falaria de coisas que no tempo dele, ele não pôde falar abertamente, porque a mentalidade da época era limitada. Mas, nos nossos dias, nós temos essa compreensão. Nós vamos buscar, nesta noite, trazer à lembrança uma figura, uma personagem da história do Evangelho muito importante, e ele tem um significado tudo especial para nós. É a figura de Pedro. Pedro era uma pessoa que em muitos aspectos era parecido exatamente com um homem dos nossos dias. Era o espírito comum aqui na Terra. Muitos imaginam que Jesus escolheu para seus discípulos apenas pessoas já diferentes das demais, pessoas que tinham uma condição espiritual maior. Mas se Jesus tivesse feito isso, não teria dado muito certo essa mensagem. Porque hoje nós poderíamos dizer tranquilamente, só puderam te seguir aquelas pessoas que já eram diferentes, que já tinham qualidades a mais. A pessoa comum não teria condições de entender o que Jesus ensinava, não teria tido condições de se modificar com o ensinamento de Jesus. E aí nós percebemos a grande sabedoria de Jesus, denotando ali um espírito de grande elevação espiritual. Ele, ao escolher pessoas comuns para seus discípulos, ele estava dando a prova de que ele trazia uma mensagem renovadora, que ele trazia para a humanidade uma ideia de vida que poderia ser seguida por qualquer pessoa, independente das suas condições espirituais. Então, nesta noite, nós vamos trazer à lembrança algumas experiências que Pedro teve com Jesus, algumas das suas vivências, e mostrar quanto ele se modificou com a mensagem de Jesus. É um convite para nós, para permitir que a mensagem de Jesus, hoje esclarecida pelas vozes dos Espíritos superiores, possa nos trazer a renovação tão esperada, possa nos dar uma nova vida, porque essa era a mensagem inicial de Jesus. Ele vinha para trazer uma nova vida para as pessoas. Naquele tempo, ele renovou a vida de muitas pessoas. E até hoje, passados tantos séculos, Jesus continua renovando a vida das pessoas que buscam o seu ensinamento na sua compreensão espiritual. Aqueles que buscaram apenas interpretar aquilo que ficou registrado das palavras de Jesus ao pé da letra, seguir literalmente, e muitas vezes confundidos pelos seus interesses pessoais, acabaram não permitindo que a mensagem de Jesus os renovasse. Mas aqueles que viveram profundamente essa mensagem, esses sim, esses conseguiram mudar a sua vida e deram grandes exemplos para a humanidade. A própria personalidade de Pedro é um exemplo disso, então. Então nós temos algumas referências que nós podemos utilizar para estudar a vida de Pedro. Nós podemos buscar aquilo que ficou registrado nos Evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João, e no livro de Atos dos Apóstolos, que consta do Novo Testamento, a parte segunda da Bíblia cristã, da Bíblia como nós conhecemos no Ocidente. E nós temos também livros da literatura espírita, livros psicografados, que nos trazem informações além daquelas que os textos evangélicos registraram. São os livros, então, Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, conhecido como Irmão X, e o livro Paulo Estevão, também psicografado pelo Chico Xavier, só que de autoria do espírito Emmanuel. Esses livros, eles nos trazem uma mudança na personalidade de Pedro. Enquanto Boa Nova retrata o discípulo, há inúmeros capítulos em que Pedro ainda está aprendendo com Jesus. Ele ainda é a pessoa comum que não se transformou. No livro Paulo Estevão, nós vamos ver, embora o personagem central seja Paulo e Estevão, o apóstolo Pedro também aparece nesse livro, mostrando o quanto ele tinha transformado a sua vida, o quanto ele tinha permitido que os ensinamentos de Jesus o modificassem. Então, para aqueles que desejarem conhecer com mais detalhes a vida do apóstolo, nós podemos buscar essas referências que são bem interessantes, e elas nos ajudam a compreender aspectos que hoje, infelizmente, em razão da limitação do tempo, nós não conseguiremos desenvolver. Mas alguns aspectos mais importantes nós vamos falar. Na vida de Pedro, nós vamos identificar, então, vários episódios interessantes. Quando Jesus o chamou e o convidou para se tornar pescador de homens, quando Jesus perguntou a ele quem ele era, o que as pessoas falavam sobre ele, há inúmeros episódios. Nesta noite nós vamos falar sobre alguns deles, então. O primeiro relato que nós vamos ter nos livros sobre Pedro é quando Jesus efetivamente o convida. Alguns estudiosos acreditam que quando Jesus fez esse chamado, Pedro já conhecia Jesus. Eles já eram ali, já tinham uma convivência, porque era uma cidade pequena, né? A Galiléia era uma província que não era tão grande. Então ali era possível que as pessoas se conhecessem. Mas o início de Pedro como discípulo de Jesus é quando Jesus está passando na praia, observa ele e o irmão dele recolhendo as redes, arrumando as redes, e Jesus faz então o convite a Pedro e André: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Jesus percebia que eles, apesar de precisarem aprender muitas coisas, eles traziam dentro deles a boa vontade, que era condição fundamental para se tornarem discípulos e mais tarde propagadores da mensagem de Jesus. Eles só vão ser conhecidos como apóstolos depois, quando eles começam esse trabalho de divulgação da mensagem de Jesus. É muito importante nós conhecermos como foi a vida dos apóstolos, porque nos nossos dias nós observamos muitas pessoas que são indevidamente chamadas de apóstolos. E aqui não vai uma crítica destrutiva a esses nossos irmãos. O que nós observamos é que certas qualidades que os legítimos apóstolos de Jesus tinham, faltam hoje em muitas pessoas. Por isso que é tão importante nós conhecermos como eram verdadeiramente aqueles que conheceram pessoalmente Jesus. A humildade, o desprendimento, o devotamento, a renúncia e, sobretudo, a prática da caridade. De se importar com aquele que sofre, de não ter apenas palavras para aquele que sofre, mas ter, sobretudo, ações. A casa de Pedro foi uma casa voltada para a caridade. Ele compreendeu que ele precisava não só consolar as pessoas, não só levar a mensagem de Jesus, mas que era importante curar aqueles que estavam doentes, que era importante dar abrigo àquele que estava abandonado, que era importante proteger quem era perseguido. Então ele tinha uma vivência e um devotamento a essa causa de auxiliar os mais fracos, que é a grande evidência de que ele compreendeu a maior das lições que Jesus trouxe, que é de amar ao próximo como a si mesmo. Mas nesse momento, Pedro ainda é a pessoa que precisava aprender essas lições. Pedro é alguém que, sendo chamado por Jesus, por possuir essa qualidade, a boa vontade, ele se dispõe a segui-lo. E ele efetivamente, como André e outros, seguiram Jesus. Dessa vivência que Pedro tem, nós podemos trazer para a nossa vida e perguntar: quando Jesus nos chamou em algum momento das nossas vidas para segui-lo? Quando ele disse que nós deveríamos cuidar das pessoas, ajudar, instruir, levar consolações? Quando ele nos chamou também para sermos pescadores de homens? E aí alguém poderia dizer assim: mas Antenor, olha, Jesus nunca apareceu para mim, ele nunca me chamou. Realmente, nós ainda não tivemos a possibilidade de receber um convite direto de Jesus. Mas todas as pessoas que um dia ouviram a mensagem de Jesus e foram sensíveis, sentiram de alguma forma que aquelas palavras, aqueles ensinamentos tocavam os seus corações, todas essas pessoas foram chamadas por Jesus de alguma forma. Todos nós que nos sentimos atraídos pela mensagem de Jesus, podemos, assim como Pedro, segui-lo ou não. Podemos colocar na nossa vida a vivência desses ensinamentos. Certamente não teremos a projeção que esse discípulo de Jesus teve, mas certamente nos cabe alguma tarefa, já que nós sentimos que a mensagem de Jesus ela é importante para nós. Talvez essa tarefa esteja dentro do nosso lar. Talvez não teremos que sair pelo mundo levando o conhecimento do Evangelho às outras pessoas. Mas certamente nós teremos que passar essa mensagem para aquelas pessoas que convivem conosco ali. Teremos que falar de Jesus para as nossas crianças, para os nossos jovens, para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos pais. Mas não falar como tantos pregadores fizeram, apenas através de palavras. Vamos comunicar Jesus a partir das nossas atitudes, a partir do nosso comportamento que se modifica a cada dia, a partir da nossa boa vontade com essas pessoas. É essa forma que nós estaremos hoje abandonando as redes que, nesse simbolismo dessa passagem, representam os interesses imediatos, os interesses materiais. Deixar as redes e seguir Jesus, para nós representaria o quê? Deixarmos de lado tanto dos nossos interesses, tanto das nossas pretensões, tanto daquilo que nós julgamos que nós temos que ter, temos que fazer, temos que ser, para termos uma vida mais amorosa uns com os outros, uma vida mais generosa, mais fraterna. Porque é isso que nós percebemos nas pessoas que seguiram Jesus: a capacidade de entender mais o próximo, a capacidade de auxiliar mais. Nós pensamos que eles viviam apenas nas ruas pregando, falando: convertam-se, siga Jesus, permita que Jesus mude a sua vida. Não. Além de pregarem, eles demonstravam. E as palavras dos discípulos diretos de Jesus tiveram tanto poder de influenciar as pessoas, porque elas percebiam a autenticidade, percebiam verdade nessas palavras. Não eram da boca para fora. E essa verdade era sustentada pelo quê? Pela atitude. Não que eles fossem perfeitos, porque, como nós vamos ver em alguns episódios, eles cometeram erros, eles cometeram enganos, mas eles tentavam sempre o melhor. Eles tentavam sempre seguir aquilo que Jesus colocou. E nós vamos ver que Pedro passa por toda essa trajetória de cometer alguns grandes erros, se arrepender e aí finalmente compreender a mensagem de Jesus. Então nós temos um convite que Jesus nos faz todos os dias, de viver perante a vida com boa vontade, com amor. Esse é o chamado do Cristo para nós. Temos atendido esse chamado? Tem dias que são mais fáceis para atender, mas em outros não é tanto assim. Em outros dias nós estamos insatisfeitos, infelizes, estamos descrentes, estamos permitindo que uma série de pensamentos pessimistas tomem conta da nossa vida. E sabe o que eles possuíam muito fortemente? Era a fé. Eles compreendiam as suas limitações, as suas imperfeições, mas como confiavam em Jesus, eles eram capazes de a cada dia recomeçar. Eles tinham entendido algo que Jesus veio ensinar para eles e que fica para todos nós: toda pessoa pode renovar-se, toda pessoa pode ser diferente, Toda pessoa pode, em algum momento da vida, ser uma nova pessoa. Independente dos erros que cometeu, independente daquilo que já fez, se há arrependimento sincero na sua vida, é possível renovar-se. E é interessante que essa é a mensagem que nós temos dos espíritos superiores. Desde o século XIX, eles estão nos dizendo: nós somos espíritos perfectíveis, capazes de evoluir, capazes de pensar diferente, capazes de sentir diferente. A mensagem que a doutrina espírita nos traz é exatamente a mesma de Jesus. Qualquer pessoa que se conscientizar que é capaz de se renovar, pode ser lento, pode ser demorado, nós podemos nos renovar. Mas nós temos que ter outras condições para que essa renovação se estabeleça. Falaremos de algumas delas logo mais, então. Então, nós temos outro episódio marcante na vida de Pedro e Jesus, que é no momento, então, que Jesus já tinha iniciado as pregações públicas, já tinha começado a falar para as pessoas sobre a sua mensagem, sobre a sua revelação da lei de Deus. E aí Jesus, reunido com os discípulos, pergunta para eles: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que eles acham que eu sou? Existia muita confusão naquela época, porque o povo mesmo conhecia pouco os profundos ensinamentos da religião judaica. Eles sabiam que viria um Messias, que seria uma espécie de líder que colocaria o povo judeu à frente de todos os outros e dominaria a terra. Eles imaginavam que o Messias seria uma espécie de líder militar, um guerreiro, um rei, alguém que viria colocar o povo judeu em supremacia sobre os outros povos. Então tinham pessoas que achavam que Jesus era o Messias. Outras pessoas achavam que eram os profetas, porque existia essa crença na época, que era fruto de um conhecimento que não era muito ensinado para as pessoas, que era o da reencarnação. De alguma forma, os judeus naquele tempo de Jesus sabiam que alguém podia voltar à vida. E era esperada, inclusive, a volta do profeta Elias, antes da vinda do Messias. Tanto é que tem aquela passagem que os discípulos vão perguntar para Jesus: por que as pessoas, os rabinos, os estudiosos, os fariseus diziam que era necessário que Elias viesse antes do Senhor? E aí Jesus falou para eles: olha, Elias veio e fizeram tudo o que quiseram com ele. E aí os discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então, nessa passagem, Jesus deixou muito claro que a reencarnação existia, porque Elias tinha vivido séculos antes de Jesus. Não podia ser João Batista. Muitos tentam interpretar essa passagem distorcendo fatos, mas a questão é: Jesus era primo de João Batista. A mãe de João Batista encontra Maria, ambas grávidas, e o Evangelho relata que a criança dentro da mãe de João Batista se agitou, porque o espírito que estava ali percebeu a presença do outro que estava em Maria ali, aguardando para nascer. Então, João Batista não podia ser a volta de Elias vindo lá dos céus, como eles imaginavam. Tinha que ser necessariamente a reencarnação de Elias. Então, nessa passagem é muito claro a confirmação da reencarnação. Então, os judeus, eles tinham essas ideias de que um profeta poderia voltar. E aí tinha aqueles que falavam: não, é um dos profetas antigos. Esse Galileu é um profeta antigo. E alguns achavam, então, que Jesus era o Messias também. E aí Jesus endereça a pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? E aí Pedro faz uma colocação inspiradíssima. Ele vai dizer isso, ó: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala para ele que naquele momento Pedro estava inspirado pelo Altíssimo. Ele estava captando a grande ideia. Ele tinha chegado à conclusão, não porque Jesus se autoproclamara o Messias, mas que Pedro tinha despertado a compreensão. Ele é diferente de todos os outros que nos ensinaram. Ele vem revelar algo novo, que só podia vir de Deus mesmo, que era a lei de amor. E aí Jesus fala que Pedro é abençoado por isso. Quando Jesus disse que a igreja dele, a comunidade dos seguidores dele, seria edificada em Pedro, ele estava falando que aquele momento de fé de Pedro é o que sustentaria a mensagem de Jesus. Só as pessoas que tivessem uma fé convicta, inspirada, daquele que compreendeu uma verdade espiritual, é que tem força para sustentar uma ideia no mundo. Era isso que Jesus estava dizendo naquele momento, que a igreja, não os templos, as construções que o homem faz, porque a igreja do grego quer dizer uma comunidade, um grupo. Aquele grupo se sustentaria no mundo por causa da fé. Então Jesus disse que essa comunidade que levaria sua mensagem séculos afora no mundo, se sustentaria pela fé. Então Jesus diz para ele isso. Só que Pedro tem um outro momento que ele vai demonstrar uma indecisão muito grande. É um momento que ele permite se tomar ali, se deixar tomar por uma dúvida muito grande. Naquele momento, Jesus diz que ele está sendo inspirado pelas forças inferiores que tentavam barrar o progresso da humanidade. Aqueles que, pela tradição, pelas religiões tradicionais, ficou conhecido então como Satanás, que era uma figura que Jesus usava. Não era a entidade do mal, como tanto tempo fizeram acreditar. Era o quê? Era um nome que ele atribuía a todos aqueles que tentavam lutar contra o progresso do homem. Todos aqueles espíritos que influenciam negativamente a vida humana. Quando Pedro foi inspirado por eles, então, quando ele recebeu esses pensamentos tão negativos, foi quando Jesus começou a prepará-los para a sua partida. Porque Jesus, com sua grande consciência, ele sabia das coisas que tramavam contra ele. Ele sabia de tudo o que tentavam fazer para combater Jesus, para combatê-lo. E aí então, ele começa a preparar os discípulos para aquela situação. Ele sabia que com a sua morte, as pessoas ficariam muito abaladas. Porque até então, no imaginário do povo, o que que se passava? A ideia de que Jesus seria o grande Messias, que tornaria o povo superior, acima dos outros povos. Por isso que as pessoas o recebem num certo domingo, antes da sua morte, com o quê? Com a forma como recebiam os reis dos judeus. Recebem com as palmas, com as folhas, saudando esse rei. Porque eles imaginavam que Jesus vinha liderá-los politicamente, militarmente, para combater os romanos que dominavam ali Jerusalém. Jesus se deixou levar por aquilo, porque mais tarde aquilo teria um significado que num outro momento a gente pode explicar. Mas o que Jesus queria é que os discípulos, com a sua morte, não se abalassem, não se sentissem fracos. Então Jesus começou a prepará-los. E aí Pedro, naquele momento, demonstra uma incompreensão muito grande. Ele pergunta para Jesus assim: onde estará a justiça de Deus se passares por esses sofrimentos? Nesse momento, Pedro tem uma grande dúvida. Ele questiona a justiça de Deus. Veja que dualidade, que situações opostas a mesma pessoa, aprendendo com Jesus, experimentou. Num certo momento, ele tem uma grande fé, que Jesus exalta, que Jesus elogia, dizendo que ele estava sendo inspirado por tudo que há de bom, de superior. Essa mesma pessoa, num outro momento, vai ter uma dúvida tremenda a ponto de questionar a justiça de Deus. Por isso que Jesus disse para ele assim: se afasta de mim, porque você está muito perturbado. Você está sob a influência do que tem de pior no mundo, que são essas forças inferiores que tentam atrapalhar o mundo. Só que Jesus usou a forma da época. Disse que ele estava inspirado por Satanás. Que não é um ser. É, na verdade, a intenção maldosa. É, na verdade, o quê? Aquilo que age e que parte do coração de qualquer ser. De qualquer pessoa distante das leis de Deus. Então vejam que Pedro, ele tem características como nós temos. Tem dias que nós temos grande fé, grande confiança, certeza que tudo vai dar certo. É o dia que a gente está conectado com as inspirações do alto, que a gente se liga às ideias de progresso, com as ideias de elevação. E tem dias que nós estamos como? Questionando a justiça de Deus. Pedro nos mostra, na sua personalidade, algo muito parecido com o que nós somos. Nós oscilamos também entre uma fé sólida, confiante, e a dúvida, que é torturante. E a advertência que Pedro, ou que Jesus deu a Pedro, nós podemos trazê-la para nós. Quando nós temos dúvidas da justiça divina, quando nós temos dúvida de que nós estamos sendo ajudados, quando nós temos dúvidas da proteção divina, nós estamos sob a ação de forças destrutivas sobre a nossa vida. Nesse momento, nós nos afastamos do bem, nós nos afastamos do Cristo. Não é Ele que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos. Então nós temos que trabalhar diariamente para consolidar a nossa fé, para cada dia crer mais, para cada dia confiar mais, para cada dia nós termos mais certeza desse amparo espiritual. E o que que dá fé, o que que dá certeza, o que que dá para a pessoa condições de ela suportar no dia a dia sem perder a sua confiança em Deus? São alguns hábitos simples. É cultivarmos o estudo diariamente. É lermos uma página que nos instrua espiritualmente. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e uma literatura tão vasta que nós temos que reforça a nossa fé. É cultivarmos a oração. É entendermos que nós precisamos começar o nosso dia em oração. Ao longo dele, à medida que percebemos as situações que nos são afligentes, que nos traz dor, sofrimento, usarmos da oração e terminarmos o nosso dia com a oração. Porque nesse momento que nós mentalmente buscamos Deus, as forças do bem, os espíritos superiores, ou se temos outras crenças, acreditamos em santos, o que for que nós acreditamos que é para o bem, nesse momento que o nosso pensamento busca essas ideias, nos ligamos com tudo o que há de bem, com tudo o que há de bom no universo. E nesse momento, nós recebemos o reforço que nós precisamos para a nossa fé. Essa é a atitude que nós devemos conservar diariamente para não permitirmos que a descrença, a desconfiança no amor divino nos tire a nossa força. Muitas pessoas nos nossos dias se consideram muito inteligentes e debocham das pessoas que oram, das pessoas que têm fé. É porque eles ainda não conheceram o que é a oração no momento de angústia. O que é a oração no momento que nós nos sentimos mais perturbados. Momento que parece que nós não temos perspectiva. E aí, como não há saída, nós lembramos de Deus e pedimos a Ele. Não vem a solução do problema, mas vem uma força, vem uma garra que nós sentimos todas as vezes que nós confiamos que a nossa oração é ouvida. E nós nos sentimos fortes e passa o tempo e nós percebemos. Aquela dor, aquela aflição ficou no passado. E ela, no nosso presente, não é mais tão relevante quanto foi naquele dia. Porque nós percebemos que aquele era o momento daquela hora, daquele momento. Aquele sofrimento já não nos atinge mais, porque superamos aquele momento da vida. Então, a pessoa que um dia vivenciou essa prática de buscar na oração, sabe no seu íntimo que é um recurso válido. Sabe dentro de si que é algo que realmente funciona. Por isso que muitas pessoas, em muitas fases da vida, necessitam realmente do sofrimento para perceber que quase tudo no mundo é insuficiente para a solução dos seus problemas. Que é só quando nós estamos nessa sintonia com a espiritualidade, com Deus, é que nós encontramos a paz e o equilíbrio interior. Pedro passou por esses momentos e descobriu na oração, a forma de contornar esse estado que Jesus o alertou que poderia ser a desgraça dele. A dúvida, a desconfiança na justiça de Deus. E ao final da sua vida, nós vamos ver logo mais, ele foi alguém com tanta fé que realmente exerceu o papel de apóstolo, daquele que levou uma ideia e converteu e levou o coração de outras pessoas à mensagem do Cristo. Um outro episódio bem significativo que nós vamos ter na vida de Pedro é no momento que Jesus vai sendo preso. Pedro, no seu ímpeto de defender Jesus, o que ele faz? Ele saca a sua espada e corta a orelha de um dos soldados que vinha prender Jesus, Malco. E Jesus o adverte seriamente: quem viver pela espada perecerá. Ou seja, quem pratica a violência, morrerá sob a violência. E Jesus cura a orelha do soldado, restitui aquele ferimento e produz a cicatrização. É interessante que Jesus seria preso por aquele próprio soldado. Mas ainda assim, Jesus dá grande lição para Pedro ali. Mesmo sob o ataque da violência, da injustiça, da arbitrariedade, nós não podemos agredir os nossos agressores. Então Pedro recebeu naquele momento uma advertência muito grande. E ali Jesus estava confirmando a lei de ação e reação. Que se nós exercermos no mundo a violência, nós estaremos desencadeando ela sobre nós. Nós podemos dizer: mas eu não uso uma arma para ferir ninguém. Mas nos nossos dias, quais são as armas que nós podemos estar usando e ferindo as pessoas? São as nossas palavras. Palavra também machuca. Palavra também agride. Palavra fere. Palavra pode destruir. Quantas vezes nós sentimos palavras duras também sendo endereçadas a nós? É o reflexo daquilo que nós criamos também. É a violência que nós exercemos pela arma que nós temos. Graças a Deus, nós não sacamos armas físicas para machucar ninguém. Nem arma branca, faca, espada, nem arma de fogo, como um revólver. Mas nós não sabemos se numa situação extrema nós não poderemos agir assim. Por isso que todo ímpeto de violência que nós tivermos, todo sentimento que nós tivermos e desejo de agredir alguém, deve ser algo preocupante para nós. Deve ser algo que deve nos levar a pensar: será que eu sou capaz mesmo de ferir o meu semelhante? Porque eu posso não estar sendo agora. Mas e se a situação foi extrema? Ali era uma prisão injusta. E ainda assim Jesus disse que não poderia ser usada a violência. Então imagine se nós podemos, em qualquer circunstância da vida, responder às situações com violência. Não podemos usar a violência física, nem a violência emocional, nem a violência verbal, nenhuma forma de constranger o próximo. Porque todas as vezes que nós estamos nessa forma de ação, nós estaremos desencadeando isso para a nossa própria vida. E é muito fácil a gente observar isso. Eu endereço a uma pessoa palavras agressivas, palavras que machucam, que ofendem, essa pessoa me retribui. E tem pessoas que ficam até magoadas: mas ele me falou isso. Só que esquece que muitas vezes quem falou primeiro foi você. Então nós temos que perceber que tudo que nós estamos hoje no mundo desencadeando se volta contra nós. Às vezes nós queremos fazer uma afronta a alguém porque achamos que aquela pessoa nos agrediu. Queremos pagar o mal que ela nos fez, retribuindo com uma atitude, com um gesto, com uma palavra, uma ação. E nós não percebemos que isso gera um ciclo interminável, que só termina quando alguém resolve romper com aquilo. Alguém me xinga, eu xingo também. Ele me xinga, eu xingo também. Como fazer para isso acabar? Eu não xingo mais, mesmo que ele me xingue. A violência, ela cessa quando nós resolvemos não continuá-la. Nós podemos ainda ser o alvo dela por algum tempo, mas ela vai desaparecer da nossa vida quando nós colocarmos para nós: eu não posso agir com violência contra ninguém. Eu não posso agredir ninguém para me defender. Nos nossos dias se fala muito do direito de defesa. E até a lei humana prevê que no seu direito de defesa você não pode ferir o outro além daquilo que seria o extremo da sua sobrevivência. Então imagine nas situações menores da vida, em que a gente fica justificando perante a consciência: ah não, eu vou fazer isso para ela porque ela já me fez isso, eu só estou devolvendo. Nós estamos mantendo um ciclo de violência com aquela pessoa, ainda que numa proporção muito pequena. Mas se nós quisermos mudar, nós temos que ter atitude. Atitude de perdoar, de desculpar, de esquecer. Porque senão nós estaremos presos nesse princípio. Vivemos pela violência, vamos perecer pela violência. Podemos não morrer fisicamente, mas teremos a nossa vida afetada, a nossa vida limitada, a nossa vida estagnada pelas reações do outro que nós mantemos com as nossas atitudes agressivas. Pedro compreendeu esse princípio. Ele entendeu que ele não poderia expressar a violência mais. E ele então, ao término da sua vida, mesmo sendo alvo de muita violência, ele ainda ensinou a paz, o amor, o perdão, a tolerância e a caridade. Nós veremos como ele terminou a sua vida logo mais. E aí então, quem viver pela espada perecerá. As três negativas de Pedro, elas são muito citadas, né? Porque Jesus tinha previsto que ele negaria ele três vezes. Por três vezes, depois que Jesus foi preso, pessoas perguntaram para Pedro: você não é o discípulo dele? Por que você não está lá junto com ele, ajudando ele se livrar? Por que você está aqui? E ele, naquele momento, estava assustado, porque ele não acreditava que aquele homem tão poderoso, que tinha feito ele caminhar nas águas, aquele homem que na transfiguração no Monte Tabor apareceu iluminado junto de Elias e Moisés, aquele homem que tinha curado pessoas que eram consideradas mortas, como aquele homem poderia estar sofrendo daquela forma? Ele ficou muito perturbado. Só que ali era a dúvida que ainda existia dentro dele. Ele, com tantas demonstrações da grandeza de Jesus, ele não entendia que Jesus não usaria da força, da violência, para combater ninguém. Que a sua morte era o término da missão terrena. E ele, então, confundido, permite que a dúvida e o medo o leve a negar Jesus três vezes. E fica para nós o alerta: quantas vezes nós erramos na vida pelo medo que nasce da falta de confiança. Mesmo que recebemos todas as demonstrações do alto de que a nossa vida é cuidada, que nós somos amados, que nós somos protegidos, mesmo sabendo disso, quantas vezes, pelo medo do sofrimento, pelo medo da dor, pelo medo das dificuldades, nós sofremos por nós mesmos, pela nossa covardia, e perdemos grandes oportunidades. Ele amargou muito, refletindo depois, em pensar como podia ele, que amava tanto Jesus, que gostava tanto de Jesus, e ele, dentre os discípulos, era um dos mais próximos afetivamente de Jesus, como podia ele ter abandonado um amigo? É o remorso que o leva a refletir profundamente que ele não tinha entendido bem as lições de Jesus. Mas ele vai ter uma experiência com Jesus muito grande, que o redime desse momento de covardia. É o momento em que Jesus, após a sua morte, aparece em espírito para os discípulos, e reunidos ali, num momento, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E aí Pedro respondeu: Senhor, eu amo muito. Aí Jesus fala: apascenta as minhas ovelhas, acalme aqueles que são os meus discípulos. E aí Pedro pensa e Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? E Jesus fala, Senhor, o Senhor sabe, eu o amo. E aí Jesus de novo, apascenta as minhas ovelhas. E mais uma vez, Jesus vai e pergunta para Pedro. Só que ele já tinha ficado triste, porque era a segunda vez. E Jesus, pela terceira, pergunta, Pedro, tu me amas? Apascenta as minhas ovelhas. Pedro ficou muito triste, mas mais tarde ele entendeu o que era isso. As três vezes que Jesus pede para ele apascentar as ovelhas, é a redenção dele pelas três negativas. A grande missão dele estava justificada ali. O medo, apesar de ter sido uma fraqueza ali de caráter dele, o preservou para que ele pudesse permanecer ainda, para que ele continuasse e pudesse exercer a sua grande missão de apóstolo. Porque é isso que nós vamos ver com Pedro mais tarde. Ele é a pessoa no meio dos discípulos que tem o bom senso, que tem a sabedoria, que tem o espírito de conciliação, de aproximação. Porque entre os discípulos de Jesus começou a haver divergências. Quando Paulo se converte à mensagem de Jesus, se torna cristão e começa a entender que as pregações tinham que ser feitas de um jeito e que outro grande discípulo de Jesus, Tiago, não concordava muito, Pedro percebe naquele momento que poderia haver uma separação entre os discípulos de Jesus. E aí então ele passa a exercer um papel de conciliador, mostrando para um lado e para o outro que ambas as visões estavam corretas. Daquele que era muito apegado ainda à lei de Moisés, como era o caso de Tiago, e daquele que queria alcançar outros povos, como era o caso de Paulo, que ambos poderiam continuar juntos, cooperando um com o outro, que não havia necessidade de separação. Ele demonstrou então e correspondeu àquilo que Jesus falou, de apascentar, de acalmar os seguidores dele. Ele demonstrou uma qualidade que nós temos que fazer surgir em nós após os conflitos da vida. Após as lutas, as nossas fraquezas, as nossas derrotas, nós temos que evoluir e ir para um estágio superior de vida, mais calmo, mais pacificador, mais tranquilo. Alguém que aprendeu pela dor que é melhor a gente ir pelo caminho do bem, ele tem que comunicar essa mensagem às outras pessoas. Aquele que viveu e sentiu já muita tristeza, que já viveu ali momentos difíceis, que já teve grandes perdas, deve levar aos mais jovens, aos inexperientes, aos que estão iludidos, estado de mais lucidez, de mais bom senso, de acalmar ânimos, de pacificar, para ser realmente alguém que aproveita as lições de Jesus. Nós devemos, em algum momento da vida, permitir que essas lições nos renovem mesmo e nós passemos a fazer isso no meio em que nós estamos. Entendendo que nós temos desacertos, temos equívocos que cometemos, temos erros, mas se a nossa vida se renovou, nós temos que passar para um novo estágio de mais serenidade, de mais tranquilidade. Só que a gente não passa por isso só por força de vontade. A gente muda à medida que a gente aprende com os erros, à medida que a gente reflete o quanto nós fizemos escolhas erradas, mas que podemos hoje fazer escolhas certas. Porque o arrependimento que ele teve não foi o arrependimento destrutivo que tantas vezes nós cultivamos, de autocondenação, de negação. Ele teve aquele arrependimento que nós devemos ter quando constatamos que estamos errados. Eu agi sim errado, por medo, por ignorância, por fraqueza, mas hoje eu vou procurar acertar. E a gente só acerta quando a gente reconhece os nossos erros. Quando a gente é capaz de perceber por que erramos, que era nossa fraqueza, mas é sobretudo quando a gente sente vontade de acertar que nós acertamos. Por isso que o arrependimento, ele nunca deve ser na nossa vida um obstáculo à nossa felicidade. Ficar remoendo erros do passado, não. Ficar lamentando por termos errado. Quando nós tomamos consciência de que estávamos errados, nós podemos nos sentir uma pessoa nova, Porque é isso que deve ser para o espírito. Descobrir o que fez errado, hoje torna-se uma nova pessoa. Essa é a mensagem que Jesus trouxe o tempo todo para as pessoas. É necessário arrependimento, mas não lamentação. É necessário reconhecer erros, mas não para ficar dizendo, sou muito errado, eu sempre fui assim. É para realmente desejar uma nova vida. Porque nós podemos ser novas pessoas. Só que nós temos que despir o orgulho, que sempre justifica por que erramos. Temos que tirar de nós essa visão que nós temos de que, ah, eu fiz isso de mal porque eu vivi aquela situação, eu não tinha escapatória. Assumir a nossa responsabilidade e se propor a ser diferente. E quantas situações nós estamos vivendo hoje de conflitos entre pessoas queridas. Podemos ter errado com essas pessoas. Para nós, o que Jesus diria? Apacenta essas pessoas. Não estenda os conflitos das pessoas com falatórios, com comentários, destacando os defeitos da outra pessoa, trazendo sempre um comentário, uma fala, que ao invés de produzir entre as pessoas a união, produz a separação. Nós temos que refletir muito na vida. Se as nossas ações no mundo, elas promovem o amor, o entendimento entre as pessoas, ou se elas separam. Mas para isso nós precisamos fazer essa transição. Precisamos passar como ele, do engano para o remorso, para a autocensura, para a autoabsolvição, nos libertando das culpas e trabalhando pelo progresso das pessoas, através da união, através da reconciliação. Foi essa a mensagem que Jesus endereçou a ele e endereça a todas as pessoas que querem ser seus discípulos. Trabalhe pela paz entre as pessoas. Trabalhe pela reconciliação. E Pedro teve, então, episódios notáveis com Jesus, que o tornou um grande exemplo de conciliação entre as pessoas, de fé, de equilíbrio nas horas difíceis, caridade acima de tudo e fé, que o norteou em toda a sua vida. E ele termina a sua existência terrena de que forma? Por causa das perseguições, ele vai morrer crucificado. Era a punição que os romanos davam àqueles que não eram cidadãos romanos. Era a morte na cruz, que era uma morte muito dolorosa. Só que Pedro não quis se igualar a Jesus. Então ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, com os pés para cima. Ele dava o último testemunho da grande humildade que ele aprendeu a ter nessa missão de discípulo de Jesus e depois apóstolo. E o mais interessante é que nós poderíamos dizer assim: e ele, com tanto que ele fez, ele ainda acabou sofrendo. Ele ainda acabou sendo um discípulo de Jesus, passando por uma dor muito grande. E aí nós vamos dizer isso, olha, grandes realizações da vida não nos livram das experiências necessárias, mas nos preparam para elas. Nós vemos hoje, nos nossos dias, muita distorção da mensagem de Jesus. De que dizem que quem segue Jesus vai ter tudo fácil, tudo brilhante, tudo perfeito. E nem sempre é assim. Muitas vezes nós vamos passar por grandes provações ainda. Porque tornar-se discípulo de Jesus não vai nos tirar as nossas provas. Mas nós vamos estar preparados para vencê-las. O medo, a covardia, a temeridade que ele teve, não enfraqueceu nessa hora final do testemunho. Porque ele sabia tranquilamente que era o término da vida terrena. Por isso que ele aceita a morte na cruz como o último estágio que ele se libertaria daquela violência que ele trazia dentro dele já de muitas vidas e que se manifestou ali na prisão de Jesus no horto. Jesus tinha dito que naquele momento, quando ele diz, né, quem viver pela espada perecerá, ele estava dizendo que a violência que ele ainda conservava dentro dele ainda o levaria um dia aquele estado de morrer por uma violência. Por isso que nós temos que lutar muito para nos libertar o quanto antes de todas as manifestações de violência que nós trazemos dentro de nós. E ainda assim, talvez nós não conseguiremos nos libertar de todo o sofrimento. Mas nós estaremos preparados para vencê-los. Estaremos em condições de demonstrar a grandeza que ele demonstrou nessa hora. E para encerrar nesta noite as nossas colocações sobre a vida desse discípulo extraordinário de Jesus, que hoje é um ser luminoso, um ser amoroso que ampara a humanidade toda, que é um dos auxiliares do Cristo em cuidar da humanidade, nós vamos ouvir uma música que nos faz lembrar de várias dessas passagens que eu disse e de outras que não foram possíveis falar nesta noite. Então vamos ouvir? agradeço a todos a atenção, então.